Hemisphere. Eu vou acabar com o Kakaroto e depois eu vou atrás de vocês. Esse programa é de mais de 8 mil! O seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa em geral. Yeah, we are just getting started and about to pump it up. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto, e este é mais um anime que eu conheci há tão pouco tempo e já adorei pacas. Olá, queridos ouvintes do Anime Spheres, aqui é Rita Isaka, e infelizmente o Nerdmaster não pode participar do episódio de hoje, mas ele ia dizer que eu viciei ele nesse anime e isso me deixou muito feliz. Yeah. Para quem não entendeu o que está se passando, nós hoje vamos falar de Mairimashita Iruma-kun, ou do inglês Welcome to the Demon School Iruma-kun, ou do português Bem-vindo à Escola Demoníaca Iruma-kun. Infelizmente hoje era para o Nerdmaster ter participado, mas por causa de zicas da internet dele não deu certo. Né, exato. Mairimashita Iruma-kun é um anime que tem 23 episódios na primeira temporada, 21 episódios na segunda temporada e 21 episódios na terceira temporada, somando 65 episódios. Todos estão na Crunchyroll dubladinhos, caso vocês tenham interesse em assistir. Eu só li o mangá. Pra variar! Não, ó, pra não dizer que eu não assisti, eu assisti o primeiro episódio da primeira temporada. Olha aí. Bom, graças a Deus, dessa vez eu consegui assistir a primeira temporada inteira. Vamos lá. Primeiro de tudo, a primeira temporada foi transmitida entre o dia 5 de outubro de 2019 e 7 de março de 2020 pela NHK Educational TV. Ele foi dirigido por Makoto Moriwaki, de animes como os Chaos Head, como produtor de animação, Gintama como escritor de storyboard de alguns capítulos e High School Kimegumi como diretor desse filme de animação. Foi produzido pela NHK Enterprises, ou seja, você pode ver que a NHK tá responsável por quase tudo relacionado à produção do anime de Iruma-kun, não é? É o que tá aparecendo mesmo. O estúdio que desenvolveu o anime foi a Bandai Namco Pictures, ou seja, se a Bandai Namco quiser vender bonequinhos do Iruma-kun, vai poder sem problema nenhum. E a dublagem aqui no Brasil ficou por conta da Unidub, o estúdio do nosso querido Wendel Bezerra. Para todos ficarem sabendo, a fonte deste anime, e como a própria Rita já disse, é o mangá. Escrito e ilustrado por Osamu Nishi. Sim. Ele tem duração de, em média, de 24 minutos por episódio. Na verdade, é 24 minutos por episódio, ponto, né? Porque todos os episódios têm 24 minutos. Ah, olha só. O tema de abertura é de Magical Labyrinth, da banda Da Pump. E o tema de encerramento é DBQ, da cantora Yu Serizawa, que vocês vão ouvir aqui ao longo do episódio, as versões de cover, né? Porque, convenhamos, eu estou utilizando a qualquer coisa que leve copyright a menos, né? Sim. O mangá está sendo lançado desde março de 2017 e ainda está acontecendo. Os mangás acho que já estão com o quê? 27 volumes, mais ou menos, era isso? 31. Uau, 31 volumes. Ainda não foi lançado no Brasil, mas uma vez a cada 2-3 meses eu mando mensagem para as redes sociais das editoras brasileiras perguntando, Iruma-kun? Não é? Então, a gente já abre a pergunta aqui no próprio episódio. Pessoal da Panini, pessoal da JBC, pessoal da New Pop, pessoal da Conrad, pessoal de todas as editoras aqui do Brasil. E aí? Cadê Iruma-kun? Cadê Iruma-kun? Né? Tem várias lá coisas pra falar de Irumakun, já já a gente chega. Ah, meu Deus. Não, não é? É, lá no Japão, eles foram publicados pela Weekly Shonen Champion, da editora Akita Shoten, que já passou várias vezes por aqui, inclusive. Aproveitando que a Rita vai falar bastante sobre quem vai fazer o anúncio de spoiler desta vez, sou eu. Pessoal, eu não vou xingar como sempre o Nerdmaster faz, porque o Nerdmaster tem complexo de bullying. Dercy Gonçalves, né? Mas, no meu caso é o seguinte, pessoal, o anime, a primeira temporada do qual a gente vai falar aqui, ele começou em 2019 e terminou em 2020. Já tem 3 anos que a primeira temporada terminou, né, gente? Façam-me o favor. Se vocês não assistiram até agora, eu sugiro que vocês vão lá, assistam e venham ouvir o nosso episódio. Caso vocês queiram ouvir a partir daqui, seja por sua própria conta e risco. Com certeza, mas eu não pretendo dar nenhum spoiler muito grande, sabe? Então, né? A gente vai se manter o menos... Vai ter o menos spoiler possível para que vocês possam assistir sem problema algum. Mas algumas coisas vão escapar, com sem certeza, dúvida. Escapar, exato. Então eu vou trazer a trama aqui, que eu traduzi diretamente lá do pessoal do My Anime List, que eles postaram lá em inglês e eu fiz a tradução de maneira livre, né? Vamos lá. Iruma Suzuki, 14 anos, tem a pior sorte possível. Incapaz de dizer não às pessoas, ele sempre fez trabalhos muito, muito perigosos a pedido dos pais gananciosos e preguiçosos que ele tem. Sua vida toma um rumo inesperado quando eles fazem um contrato com Sullivan, um demônio muito poderoso à custa da vida do próprio filho. Amedrontado e confuso, Iruma é surpreendido quando Sullivan quer cuidar dele como se fosse seu avô. Com isso, Sullivan decide matriculá-lo na escola demoníaca Babius. O maior desafio que ele tem é esconder ser humano, manter-se sem chamar a atenção de quem quer que seja. Entretanto, Iruma logo descobrirá que ele não é um humano comum e que os demônios são mais do que os olhos podem ver. É, eu não gosto muito dessa resenha. Né? Então vamos fazer o seguinte, pra gente trazer uma visão de quem leu o mangá e que já tá mais acostumado com a história do que eu, Rita, traz a sua versão da sinopse, por favor. Tá. Começa aqui, Iruma, com o Isekai. Mas né? Justamente porque ele não entra num mundo mágico de fantasia medieval, ele não parece um Isekai tal qual a onda de Isekais que tá acontecendo no momento. Então, o Iruma-kun tem esses pais que são muito abusivos, eles são muito, muito festeiros, do tipo, vamos pescar atum gigante e usar o Iruma de 3 anos de idade como isca. Esse tipo de coisa. Então, o Iruma tem tipo um instinto de autoproteção muito sério. E aí, ele é vendido para um demônio, jogado numa escola demoníaca, descobre que o cara que comprou ele é o diretor da escola e que é pra ele fingir ser o neto desse cara. E aí o Iruma fica meio tipo, peraí, gente, a primeira coisa que eu tenho que fazer é sobreviver. Ele não vai falar que ele é humano porque ele acha que não importa. Mas a primeira coisa que acontece na escola é... É o hino. Ah, sim. Tem coisas que acontecem, mas tem um momento sério que ele descobre que o sangue dele consegue curar demônios. E que o corpo humano, naturalmente, tem propriedades mágicas para demônios. Pois é. Então ele tem que esconder muito que ele é um demônio. Mas, dito tudo isso, é um mangá de comédia. Pois então, é. Então sim, assim que ele chega na escola... Ele recebe um papel e o Sullivan fez um feitiço nele que ele consegue ler tudo. E ele lê o papel em voz alta, tá lendo um negócio muito esquisito e acaba de ler e todo mundo festeja. Aê! E ele fica confuso e pergunta pra um carinha ali e falou, o que eu acabei de ler? Pô, cara, tu fez um feitiço lendário aí que se você errasse uma sílaba, tu morria. Quê? Né? O que esse feitiço faz? faz... Ah, esse feitiço faz que você não tropece por um dia. E tipo, que foi muito útil depois. E aí o lance é que tem essa superstição no Japão, que no primeiro dia de aula é mau agouro você tropeçar. Então o Sullivan queria ser um avô fofinho, mas o Iruma se sentiu muito ameaçado. Ele tá morrendo de medo. Ai, meu Deus, tem esses monstros. O que tá acontecendo? Mano. E aí ele vai... Tá andando, e aí chega o cara que ia ser o presidente da turma, e ele ia ser o... A palavra em inglês é valedictorian. E ele ia fazer o discurso de abertura dos calouros, e o Iruma roubou o lugar dele por nepotismo. E aí, né? Ele vai brigar com o Iruma, mas o Iruma, como ele teve aquela vida de merda com os pais dele, ele consegue desviar de toda a bala de fogo que o cara solta. E aí ele vai... A bola de fogo tá indo em direção a uma pequena transeunte ali, a figurante e tals. O Iruma dá um jeito de desviar, mas ele ia tropeçar. Então, ao invés de tropeçar, ele pega o cara e dá um suplex. Velho, essa parte do suplex eu dei muita risada, velho. E esse é o primeiro episódio. Pois é, gente. Mano, Iruma me fez muito lembrar, em alguns pontos... Se a gente for pegar a questão de comédia, é Rama Meio. Sim, porque... essa ideia, porque tem um pouco dessa comédia física, né? Sim, exatamente. E, mano, quanto mais eu assistia, mais eu queria assistir, e eu digo pra vocês, queridos ouvintes, eu tava fazendo uma média de 5 episódios por dia, 2 no almoço e 3 na janta. Os últimos 5 eu assisti no almoço, tá? Como eu vi o mangá primeiro, quando eu fui ver o primeiro episódio do anime, eu achei que o ritmo do anime tava meio alongado, né? As piadas estavam um pouquinho mais arrastadas do que no mangá, porque o mangá é muito rápido. Ah, mas isso é fato, né? E então, se você puder ler em inglês na internet, leia o mangá, ele é realmente muito bom. Mas a dublagem tá muito boa, então ver em português também tem seu mérito do anime. Então, tá aí. Nossa... A dublagem tá sensacional, cara. Bom, vamos partir aqui. Já que vamos começar a falar dos nossos seiyus e dubladores, eu vou pedir pra Rita aqui falar um pouquinho sobre cada personagem que a gente trouxer, e aí eu falo os seiyus e os dubladores em seguida. Combinado, Rita? Combinado. Então, beleza. Fala um pouquinho do Iruma, pra começar. O protagonista de Bem-vindo à Escola de Demônios, Iruma-kun, é o Iruma-kun. O Iruma Suzuki é esse menino que ele é muito cuidadoso nesse aspecto, que ele tenta não se colocar em situações de risco. E você vai tendo um desenvolvimento dele, até mesmo na primeira temporada, que ele vai ganhando coragem, ele vai criando amizades e ele vai tentando se desafiar a ser um pouco melhor. E no final das contas, ele fica numa situação confortável que não foi de uma hora para outra. Você realmente vê todos os passos do desenvolvimento dele. E eu acho isso muito gracinha. Outra coisa muito legal de Iruma-kun é que quando vestem o Iruma de menina, acontece de vez em quando... Tentam fazer piada com isso, tipo, hahaha, você tá parecendo uma menininha, kek. Aí ele olha e fala, nossa, obrigada. E eu acho isso muito sério, eu acho isso muito maravilhoso. Ele fica, que bom que eu pareço uma menininha, afinal de contas eu tô vestido de menina. E eu acho isso muito simpático, eu acho que se vestir de menina não é pra ser um negócio... que tem que ter um sentimento que te deixa inferiorizado, sabe? Ser uma menina não é pior do que ser um menino. E isso, em mídias orientais, é lidado de uma forma esquisita. Iruma, como eu acho, que fez muito bem. Então, Iruma é esse menino muito sincero. Mesmo que ele não possa falar que ele é um ser humano, ele consegue criar vínculos de amizade muito fortes com as pessoas ao redor dele. Olha, eu digo que o Iruma é aquele tipo de garoto que é muito bonzinho. E na maioria das vezes ele só se fode por causa disso. Mas ele não deixa de ser bonzinho por causa disso também. Mas é que ele tem uma sinceridade no que ele sente, sabe? Sempre que ele tá sentindo alguma coisa, ele para e fala, pô, da hora, estou sentindo isso, e isso faz parte do que eu... de mim, sabe? Pois é. Então, quando ele precisa estar vestido de menina por qualquer motivo, ele aceita e vai, sabe? Eu gosto disso em personagem. E se joga. E se joga, exatamente. É... Uma coisa que acontece no cenário de Irumakun é que você tem uma hierarquia dos demônios, você tem um ranking que você tem do 1 ao 10, e 10 é literalmente o rei dos demônios. Sim, e o mais legal é que assim, os números que você vê nessa escala são em hebreu. Isso, são em hebraico. Hebraico, desculpa, eu sempre erro, sempre erro. Mas assim, é em hebraico, cara. E é um barato, velho. Tipo, você vê os caras com... Tipo, a número 1, né? Que são os demônios mais fracos. São os demônios do nível Aleph. Que é número 1 em hebraico. Isso eu achei do caramba, cara. E aí tem um momento que o Iruma não sabe o que ele quer fazer. Ele não sabe o que ele tá fazendo. Ele não sabe o futuro. Ele tá inseguro. E uma menina sugere... Olha... Por que você não tenta só mudar seu level por enquanto? Ter um objetivo mais palpável pode te ajudar. Você não precisa pensar no seu futuro daqui 15 anos agora, se você tá inseguro. Pode ser só dar level up e tá tranquilo. E eu achei isso muito legal, sabe? O Iruma fala, não, real, pode escrever. E aí ele se dedica pra caralho pra chegar no level seguinte. E é muito da hora. E ele sobe de nível, assim... Tá certo que ele se esforça bastante, mas ele consegue subir de nível das maneiras mais cagadas possíveis. Exato. E tipo, bom, como ele é humano, quando ele vai tentar descobrir o nível dele, porque você não precisa começar no 1, ele corrompe o negócio e ganha um anel amaldiçoado. Mas o anel tem mana, então a partir disso o Iruma consegue usar magia, mas ele começa do nível 1 mesmo, porque ninguém sabia o que fazer. Não é? Bom, a voz do Iruma lá no Japão é de Ayumu Murase. Sim, uma menina. É, fez personagens como Shoyo Hinata, de Haikyuu, o Orc Arcanjo... Não entendi, mas beleza. Você não conhece o Ninja Shoyo? Não, então, é que o Hinata Shoyo, de Haikyuu, tem um arco do mangá que ele vem pro Brasil, e o apelido dele no Brasil vira Ninja Shoyo. Ah, tá, entendi. Não, beleza, é ele. É, o Arcângelo, de Gangsta, e Lucky Voltia, de Black Clover. Esse eu conheço bem. Gangsta é muito bom também. E aqui no Brasil, nós temos a Vizedek, que fez um trabalho sensacional como Iruma. Ela, entre outros trabalhos, ela fez a Miss Monday, em One Piece, a Himawari, filha do Naruto, irmã do Boruto, em Boruto Naruto Next Generations, e Bambieta Busterbine, de Bleach, A Guerra dos Mil Anos. Nice. Que é o anime que foi lançado, inclusive, recentemente. Vamos lá, Rita. Alice Asmodeus. Ouvintes, isso é nome de homem. Asmodeus Alice é um cara, e ele é o demônio que levou um suplex. E ele... Assim que ele leva um suplex, ele fica tipo... Nossa, Irumakun, você é o pica das galáxias. Você dedicar minha vida inteira a você. Você é da hora e eu vou ser seu escravo. E a Iruma fica tipo... Que? Não. E se a gente começar sendo amigo, sei lá. E aí o Asmodeus fica tipo... Nossa, eu não sei o que essa palavra parece incrível. E aí, né? Você começa a ver que os demônios não têm o senso comum dos humanos. E isso é colocado de um jeito muito legal. Porque normalmente em isekais ruins, o japonês médio que chega no mundo mágico não tem que lidar com diferenças culturais. O mundo mágico só não tem as comidas que os japoneses têm, mas de resto é tudo igual. Sim. E o Irumakun tem que lidar com umas diferenças culturais muito sérias com os demônios. É aí que tá uma das dificuldades dele se enturmar. Sim, e aí o Asmodeus é um demônio muito bonito, de cabelo cor-de-rosa, que usa poder de fogo. E ele é... Nossa, ele... Ele... Ó, eu sou Fujoshi, eu gosto de ler BL, eu gosto de ler yaoi e eu gosto de inventar fanfic. Mas, mesmo quando eu tiro esse óculos, o Asmodeus ama muito o Irumakun. E isso é bonito, sabe? Não é um amor sexual, é um amor de, tipo... É um amor de família, quase. Eles Ai, a relação deles é muito fofa. É, basicamente, pelo que eu vi da relação entre o Asmodeus e o Iruma, assim, por mais que ele leve a questão de ser escravo do Iruma, ele leva o Iruma como um irmão. Sim. E a relação deles, além de ser bastante profunda, é muito engraçada, cara. Eu racho o bico. Sim. Ah, eu adoro. Bom, a voz dele lá no Japão é de Ryohei Kimura. Ele fez o Shinjiro Hayata na última versão do Ultraman, que foi feita em 2019. Vulgo protagonista, né? O filho do primeiro Ultraman. Kaoru Nishimi, de Sakamichi no Apollon. E o Hauser, de Nanatsu no Taizai. Esse cara tem uma flexão vocal absurda, velho. E aqui no Brasil, é o nosso querido Marcos Perron. Ele fez o Sai, de Naruto Shippuden e Boruto Naruto Next Generations. O Makoto Teruhashi, de Saika Kusou no Psinan, Sai Shidohen. E Rin Tsubokura, de Bleach. Pode ter certeza que o Nerdmaster mandaria a piada do Alvejante. Sim. Então, eu poderia falar mais do Alice, mas aí é tipo uns spoilers meio sérios. Mas uma coisa engraçada que acontece é que desde o primeiro momento ele já é level... Ele já é ranking 4. Ele é o cara mais forte da sala de aula deles, que é... Então, aí vem a primeira diferença entre o anime e o mangá. No anime, ele é nível 3. Ah, é? Ué? Enquanto que no mangá, pelo que eu pude entender, é nível 4. Agora eu vou verificar. Porque ele fala nível 3 mesmo. Que assim, quando foi fazer a verificação, quando teve aquela medição de níveis, o Asmodeus, ele é medido como nível 3. O Iruma, por causa do anel, que ele ganhou mana e o pessoal não sabia o que fazer, mediram ele como nível 1. A Clara também foi medida como nível 1, se eu não me engano. A Clara também é nível 1, sim. E aí tem alguns outros que acabam ganhando nível 2, nível 1, mas dificilmente passam acima do nível 2. E o Asmodeus é o único que aparece acima do nível 2. Sendo nível 3 no anime. Cadê? Ai, mano, esse mangá é muito bom. Talvez eu releia ele inteiro. Pra variar, né? Falando na Clara, ela é a próxima. Sim, então, a Clarinha. Ah, Clara Valak. Em Iruma-kun, o cenário tem... Os demônios, eles conseguem aprender algumas magias básicas que todo mundo aprende. Então, magia de summon de família, ou magia de crescer plantinha. Tem algumas magias aí. Mas você tem a magia inerente à sua linguagem, à sua linhagem sanguínea. E a Clara tem uma magia muito OP. Ela consegue tirar qualquer coisa que ela já viu antes na vida de dentro do próprio bolso. Velho, amigos, isso é muito amigos, OP, isso velho. Isso é muito OP. Só não é OP porque a Clarinha tem, tipo... Se você joga D&D, você vai entender. Ela tem 4 de inteligência. Sim. Ela é muito burra, bicho. Então tem uma cena que... O Jorge nem conhece essa cena, mas ela tá levando um tiro de arma na cara e ela tira uma vending machine do bolso. E aí as pessoas perguntam, por que uma vending machine? E ela, eu não sei, eu entrei em pânico. É, eu não vi essa cena ainda, mas ela tirou uma daquelas... Ela, na primeira temporada, pelo que eu lembro de ter assistido, ela tirou uma daquelas máquinas de suco, e de suco, chá, café, enfim, do bolso. Vending machine, isso. Uma dessas vending machines do bolso, velho. É absurdo. E ela tira essa vending machine como se não fosse, não pesasse nada, velho. Mas é porque ela não carrega os negócios no bolso. Ela gera. E é legal que funciona. Funciona. Sim. Do mesmo jeito. E aí ela, no caso, ela sofria um pouco, um certo bullying, porque ela tem muita energia, ela queria muito brincar. E aí as pessoas usam o poder dela pra, tipo, tá, eu brinco com você se você me der tal negócio. E aí ela fala, tá bom. E aí ela encontra o Iruma e o Asmodeus e ela quer brincar. E o Iruma, tá bom, vamos brincar. E ela fala, ah, é, o que, que você quer que eu te pague? E o Iruma, tipo, não, você não precisa me pagar, me diverti. E aí ela fica muito feliz. Nossa, a Clarinha é tipo aquela personagem que é a filha que você quer proteger, sabe? Sim, aquela menina que você quer colocar no potinho porque sozinha ela não dá conta. Exato, e nossa, como eu adoro a Clarinha, meu Deus do céu. Meu, ela assim, eu não, assim, pessoalmente eu não gostei muito do jeito que fizeram a personagem, porque, né, é mais uma vez o trope da menina que tem que ser protegida a todo custo. Mas... Não é esse o lance. O Iruma não quer proteger ela. O Iruma quer só ser amigo dela. E não, se tem uma é coisa fato. Que os modelos não faz é proteger a Clarinha. Ah. É, chama ela de perturbada. É, na dublagem em português é perturbada pra baixo. Ah, que tenso. Olhei aqui, o Asmodeus de fato pega rank 4 Dalek imediatamente. Dalek. Então, essa é uma diferença que tem entre o anime e o mangá. Que curioso. Bastante. É, mas algumas coisas assim acontecem, até porque o ranking nessa primeira temporada não faz muita diferença. Verdade, verdade. E voltando pra Clara, a voz que interpreta ela no Japão é Ayaka Asai. Ela fez o Kei Nagai em Ajin, a Mio Naruse em Shinmai Maono Testament e Ken Yamisaki de Tensei Shitara Slime Dataken. Que é um molequinho que é um dos alunos do Rimuru enquanto ele tá dando a aula lá. É o molequinho mais espivetado. E aqui no Brasil, a voz emprestada à Clara é de Bia Della Monica. Veja o tamanho da flexão vocal dessa mulher. Ela fez a Boa Hancock em One Piece, a Liz de My Dress Up Darling e Miana Talon Fulviness da quarta temporada de Overlord. Cara, ela consegue fazer uma voz de adulta impostada absurda. E ela fazendo a voz da Clara, mano, ela consegue fazer uma flexão vocal pra fazer de uma menininha espivetada, gritalhona, mano, é absurdo, velho, de tão bom. Acredito. E assim, ela trouxe toda aquela espivetação que a Clara merece, né, porque, convenhamos, a Clara é espivetada a rodo, né? Nossa, muito. Quando ela quer brincar, ela tira uns brinquedos do bolso e começa a pular e fala, vamos brincar de dançar, Iruma, vamos! Vamos brincar de família, Iruma, vamos! E o Asmodeus, tipo, se a gente vai brincar de família, eu quero ser o pai. E aí a Clarinha fica, tipo, ah, você vai brincar também, então vamos dançar. E mano, ela tira roupa, ela tira coisa, ela tira tudo. Ela tira tudo! Mano, o buraco... o buraco sem fundo, que é o bolso dela, que gera coisas por magia... Não tem custo de mana, sabe? Ela faz o que ela quiser, ela é muito OP. Pois é. E agora a gente já passou aqui dos três protagonistas, né? Vamos dizer assim. Claro que o Iruma é o personagem principal, mas vamos dizer que o Asmodeus e a Clara, eles são os coadjuvantes imediatos, né? Porque o Iruma não funciona bem sem os outros dois. É, e mesmo quando tem arcos que não tem o Asmodeus e nem a Clarin, são arcos que o Iruma tá acompanhado de outra pessoa como coadjuvante também. Normalmente é o Lied, sim, mas pode ser outra pessoa. Aí a gente traz pelo menos três coadjuvantes notáveis nessa primeira temporada. E o primeiro deles, inclusive, é quem trouxe o Iruma pro mundo dos demônios, é o Sullivan. Achei curioso que você não colocou o Kalego Sensei nessa lista. Então, ele não tem tanto... O Sensei é mais importante que o Baal. Então, mas o que acontece? O Kalego Sensei, ele é importante? Sim. Só que, convenhamos, ele é... Assim, eu poderia ter colocado ele, mas enfim. O caso do Kalego, eu meio que pensei, poxa, ele só serviu como meio que, assim, ele é importante como professor, mas ele serve mais como alívio cômico, principalmente quando o Iruma invoca ele como familiar. Qual é o final da primeira temporada? Tipo, o que mais ou menos tá acontecendo, só pra eu saber? O final da primeira temporada é depois de descobrirem que aquela menina da sala deles lá é uma idol. A Crossel? Maluco, isso é muito no começo. Ok, pois tá bom. Na primeira temporada, nem o Kalego-sensei, nem o Baal são importantes. Pois é, mas eu trouxe o Sullivan como importante porque, pô, ele foi o principal responsável de trazer o Iruma pro mundo dos demônios, né? Então... Sim, então vamos falar do Sullivan. O Sullivan é um demônio ranking 9. Ele é um dos três demônios mais poderosos do mundo dos demônios. Sim. A questão é que ele é solteiro. E os dois outros demônios do Fodões... um cara e outra mulher, eles têm família e eles ficam se gabando dos netos deles. E sempre que eles entram em briga, eles usavam o Sullivan pra desempate. E o Sullivan ficou de saco cheio disso e agora ele tem o Iruma-kun pra ser o neto, pra ele poder se gabar do Iruma-kun. E olha, à medida que o Iruma vai subindo de ranking, tem muita coisa pra se gabar do Iruma e é fantástico. Pois é. E o mais legal é que o Sullivan... ao contrário do que todos pensam, ele não é aquele demônio, como posso dizer, talhado, esculpido pra ser o que normalmente dizem de um demônio. Ele só quer ser aquele cara que quer ser avô. E foi esse... pelo que eu pude ver no anime, esse foi o estrito motivo pelo qual ele foi pro mundo dos humanos e comprou o Iruma. Então, dá essa impressão mesmo. Ele queria ser avô, então ele foi atrás de demônios de um humano ilegalmente, comprou o humano e agora é avô do Iruma-kun. Mas sabe o Alphonse em Fullmetal Alchemist? Você tem aquela armadura toda séria, gigantesca, ou você tem uma batata pegando num gatinho? Pois é. O Sullivan tem essa dicotomia também. Ele é um dos top 3 demônios mais poderosos do Reino dos Demônios. Ao mesmo tempo que quando ele é avô do Iruma, ele é desenhado como um ovo que tá, tipo, sendo feliz, sendo o vô... o vô coruja, sabe? O típico avô babão. É. O legal do Sullivan é que quando ele quer mostrar que é o fodão e tudo mais, ele se mostra na forma completa dele. E quando ele quer ser aquele avô babão, ele fica até na própria forma chibi dele. É um desses tropes visuais que os animes têm quando o cara quer se mostrar mais amável do que normalmente ele é. Sim. Mano, eu acho isso barato, velho. E a relação dele também é sendo construída. Tem um momento que o Iruma chega, tipo... perguntam pro Iruma. Ah, Iruma, você quer voltar pro mundo dos humanos? E Iruma fica, tipo, o quê? Não, peraí. Será que eu quero? Aqui eu tenho... um avô coruja que me adora, amigos na escola, uma cama confortável, comida à vontade, e lá no mundo dos humanos eu tenho uns pais horríveis. Acho que eu não quero voltar. Será que eu quero mesmo, né? Mano, ele se faz essa pergunta, pelo menos, assim, durante a temporada, é bem na cara que ele... se pergunta isso o tempo inteiro. Principalmente depois... Não, porque... No mangá é meio pontual quando ele se pergunta isso. Não, assim, de maneira específica, direta, é pontual, sim. Mas eu tô falando, do jeito que ele tá ali, se divertindo, tendo os amigos, tendo o avô pra paparicar ele, comida, roupa, o que ele quiser à vontade, é meio que como se ele se perguntasse a todo momento, será que eu realmente devo voltar? Principalmente depois da conversa que ele tem com o pai da Amelie. Uhum. Que isso acontece mais pro final da temporada. E quem que empresta a voz pro Sullivan? O Sullivan lá no Japão é interpretado pelo Takaya Kuroda. O Capricorn em Fairy Tail. que é um dos espíritos do Zodíaco, da Lucy, né? Uhum. Masamichi Yaga, que é o diretor do colégio de Jujutsu Kaisen. E a Misuzu, de Natsume Yujin Cho. Aliás, o Misuzu, né? Acho que é. E aqui no Brasil, nosso querido, e já fez inclusive episódios aqui com a gente, o Francisco Bretas. O Hyoga de Cisne, de Cavaleiros do Zodíaco. Supremo Senhor Kaiô, de Dragon Ball Z, e do Super também. E o Mr. 3, de One Piece. Cara, Francisco Bretas interpretando o Sullivan tá sensacional, cara. Não é à toa que ele é um dos mais experientes e um dos melhores presentes no mercado de dublagem, velho, porque ele é sensacional, velho. Aí depois do Sullivan, a gente tem Ópera Sun. Pois é, o Ópera Sun. Ópera é uma pessoa não binária, que eu não sei como a dublagem tratou os artigos dele, mas ele não tem gênero. Eu percebi que ele... assim, eu trato ele porque a dublagem acabou não colocando... meio que eles fizeram um esquema de linguagem que não era preciso... artigo oculto, é isso? Eles não utilizavam... Eles não utilizavam artigos pra definir ópera como ele ou ela. Isso, perfeito. Então a dublagem fez uma belezura, porque Ópera Sun não se encaixa em estereótipos de gênero. Ele tem várias coisas que podem ser consideradas masculinas, várias coisas que podem ser consideradas femininas. Tem orelhas de gatinho, se veste de butler, né? Porque Ópera Sun é uma pessoa que trabalha para o Sullivan. Ele é butler. Qual é a palavra para tradução disso? Peraí. Mordomo. Mordomo, isso. Ele trabalha como mordomo do Sullivan. Uma pessoa muito leal nesse trabalho. E ele dá vários suportes pro Iruma, em vários aspectos. Aspectos físicos, ajudando o Iruma a ter um pouco mais de proeza física. E aspectos emocionais pro Iruma ter um pouco mais de confiança em si mesmo. Isso é muito fofo. Meu, assim, isso deu pra perceber logo de cara quando a gente encontra Ópera pela primeira vez. Porque Ópera pode ser qualquer um. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser o que for. Não importa. Ele tá... Eu falo de ele mais pela aparência, né? Mas a pessoa tá ali mais... Ela atende mais pra ela, ué. Enfim. A pessoa simplesmente tá ali pra dar o maior suporte possível e pra colocar um freio no Sullivan. Porque se ninguém coloca um freio no Sullivan, ele vai dar tudo de verdade que o Iruma quiser. E foda-se a situação. Sim. E isso acaba meio que trazendo o lado feminino de Ópera, né? Porque se o Sullivan atua como um avô, Ópera atua meio que como se fosse uma espécie de mãe pro Iruma, né? Ah, eu sinto mais que a tia. Aquela tia chata que quer colocar o bagulho, o sobrinho nos trilhos, não é? É muito aquela tia solteira que nunca teve filhos e às vezes adota o filho da irmã pra ser seu filho um pouquinho e aí depois devolve. Sim, sem dúvida. Bom, o Seiyu e o dublador aqui no Brasil são homens. Mas a dublagem feita é um tom mais suave, então não dá pra dizer que... Não dá pra dizer que é aquela coisa que se diga minha nossa, sabe? É homem e foda-se. No Japão é Mitsuki Saiga, que foi responsável por personagens como o Amidamaru de Shaman King, na primeira adaptação, a Maria Ross, de Fullmetal Alchemist, a primeira adaptação, e a Haihane em Sekirei, pra você ver. Já adaptou dois personagens de sexos diferentes. Gêneros. Gêneros, desculpa. Sabe aquela coisa do vocabulário antigo? Não adianta nada. A gente se esforça, tá tudo bem. E o Oli Rui, que assim, é um homem trans, tá? Ah, que legal! Chamaram um dublador novato que é homem trans pra dublar a Opera Sam, que legal! Pois é, o Ollie Rui, ele... Ela, no caso. É novata. Eu não achei nada. Se é um homem trans? Ah, não, tá. Ela é uma mulher trans, ok. Enfim. Eu sempre me fudo nessa história, velho. Enfim, não, a questão é, você chega na pessoa e pergunta: oi, quais são os artigos? E aí você respeita eles e tá tudo bem. Então, no caso da pessoa, os artigos é ela. Ponto. Isso. O Ollie Rui é ela. Uhum. E como eu não achei nenhum trabalho dela, eu só trouxe o fato da pessoa ser uma mulher trans. Uhum. E, tipo, a pessoa fez um trabalho absurdamente da hora, velho. Se você assistiu o primeiro episódio do anime, ô Rita, a Ollie faz um trabalho sensacional como ópera. Sabe aquele tom muito neutro? Então, tô olhando aqui, o Ollie Rui já dublou outras coisas sim, mas nenhum anime. A Opera Sam é a primeira... A primeira personagem. Anime, isso. Só que, infelizmente, as minhas fontes não me trouxeram os outros papéis que a Ollie fez. Infelizmente. Eu achei no Instagram pessoal dela. Tá. Perfeito, então. E, por fim, a última das coadjuvantes notáveis é a Amelie Azazel. Amelie, né? Então, acho que no japonês é Amelie, mas o katakana pode ser lido como Amelie. De sim, Amélie, sabe? É de Amélie em francês. É. Amelie Azazel. A Amelie, ela é a líder do comitê disciplinar da escola. Isso. E se você é uma pessoa que vê bastante anime, você sabe que isso é um cargo de alta performance. Sim. E que ela é muito foda. E sim, ela descobre que o Iruma é um ser humano muito rápido e é uma das pessoas que ajuda o Iruma a manter a mentira. Sim. Mas isso não impede ela de esperar que o Iruma seja o melhor demônio que ele possa ser. E a Amelie, ela é um arquétipo muito legal de ver. Ela é uma mulher, ela tá numa situação de poder, ela é muito forte e ela é muito feminina. Sim. E assim, são duas coisas contrastantes. A Amelie, como a presidente do conselho estudantil, ninguém desrespeita ela, porque ela é forte pra caralho, ponto. E aí o lado feminino dela vem aquela questão que ela descobre que o Iruma pode ler os textos proibidos, que na verdade é um mangá mangá shoujo, de romance. Mas tem um lance, por exemplo, sabe quando tem um episódio, um capítulo no mangá, que ela e o Iruma vão num date. E é um date num aquário, é meio no parque aquático. Não, ainda não teve esse encontro no aquário na primeira temporada. Tudo bem, a questão é que acontecem várias coisas e a Mary fica com um machucadinho, mas ela tá bem. E aí o Iruma pergunta: você quer que eu te carregue? Está tudo bem? Posso te ajudar? E a Mary fica tipo: se eu falar que eu não consigo, o que, que você vai fazer? Porque como ela tá nessa posição de poder, é sempre ela que tem que resolver todos os perrengues. Mas o Iruma Kun já tá no mundo dos demônios há um tempozinho, ele aprende o spell que faz com que as coisas fiquem mais leves. Então ele consegue carregar a Mary no colo pra levar pra um banquinho pra ela sentar. E ela fica tão emocionada porque a Mary tem, tipo, literalmente o dobro da altura dele. Sim. Então digamos, ela tem assim, esses aspectos de menina kawaii e isso não tira nada da força dela. Esse é o não, lance. Isso eu achei do caramba, velho. Tipo, como fazer uma menina ser feminina sem tirar nada do seu papel de força, do seu papel de destaque em determinado ponto, sociedade ou o que seja. É um barato. Exatamente. Isso. Porque, assim, historicamente, né, animes fazem o seguinte: a Cavaleira de Prata, se ela quiser ser um Cavaleiro de Atena, ela tem que usar uma máscara, abrir mão da própria feminilidade. Se alguém ver ela sem máscara, ela vai ter que ou casar com o cara ou matar o cara. Que, mano, é história podre, velho! Eu odeio isso! Então, Ô Rita, uma coisa que eu vou te trazer que vai mudar um pouquinho essa sua visão a respeito de Cavaleiros do Zodíaco. No original, é isso mesmo. Só que você esqueceu uma certa obra chamada... O que é? É um spin-off que é feito... Sente Achou, exatamente. Que nenhuma das meninas... Mas eu tô me referindo ao original, porque eu tô me referindo a uma postura que os japoneses tinham com personagens femininas nos anos 80. Ah, isso é fato. Estamos em 2020, gente. Dá pra fazer diferente. As mulheres não precisam abrir mão de quem elas são pra conquistar uma posição de poder, entende? Elas não precisam... Você não precisa ser not like other girls. A Mary Sim. é uma menina e ela gosta de coisas de menina igual as outras meninas. Inclusive, quando ela faz ela faz amizade com a Clarin, e a Clarin chama ela pra conversar com as meninas. E a Mary fica muito feliz, porque é isso, amizades femininas são poderosas. E você ser uma menina com certeza. Não é menos. E a Mary é um símbolo muito bom disso. Ela é muito positiva. Você pode Sim. ser uma menina masculina também, não tem o menor problema. Mas é que meninas em situações de poder que são fortes e femininas, tava meio raro de encontrar. Sim. Mas uma coisa que é interessante que também uma menina, meio que um trope a partir disso que você tá falando, eu não sei se você viu um anime novo que tá rodando por aí, que é Tomo-chan Waora no Ko. Ah, Tomo-chan é um mangá antigo, eu já li, sim. Tomo-chan is a Girl. Foi feito anime recentemente. Uhum. E a Tomo, ela é toda masculinizada porque ela foi criada por um pai que queria um filho. Não, então, a Tomo entra no outro trope de tomboy. E ela não é feminina. Esse é o ponto. Ela tem aspectos de menininha, mas ela gosta de karatê, ela gosta de jogar bola. E quando ela tem que se vestir de menininha, ela fica desconfortável. Não é Sim. a mesma história. E a Toma não tá em nenhuma situação de poder. Ela não tá... Ela é só uma aluna do colegial que gosta do vizinho, sabe? É um shoujo de outras vibes. Se encaixa em outra caixinha. Então, beleza. É que assim, eu tô tentando trazer mais porque eu ando assistindo, mas beleza. Vamos lá. Voltando aqui pra nossa pauta, a Amelie, ela é... interpretada pela Saori Hayami, o Yamato de One Piece. Sim, dessa vez utilizei o artigo certo. É o Yamato. Isso. A Emi Igawa, de Shigatsu wa Kimi no Uso, You're Lying in April. Nós já fizemos episódio. E a Yukino Yukinoshita, de Oregairu. Aqui no Brasil, ela é magistralmente dublada pela Júlia Ribas, que fez a Kyoka Shima de Saiki Kusuo no Psinan, reativado. Se eu não me engano, deve ser um spin-off, enfim. A Kaven, de Shigeki no Kyojin. E a Kei Yakushi, de Ghost Hound. E dessa primeira temporada, eu notei dois principais antagonistas. Porque eu acho que vilão pra Iruma-kun, eu acho que é um negócio meio, sei lá... Porque acho que a cada temporada você tem um antagonista diferente. Você não tem um vilão propriamente dito que é um bagulho pelo negócio inteiro, entendeu? Cada temporada cada arco da história tem um antagonista diferente. E no caso aqui... Então isso é uma interpretação que ver só a primeira temporada te deu... Porque Iruma-kun tem esse negócio que eu gosto muito, que é o world building tipo uma cebola. Você tá no núcleozinho da cebola e você tem acesso a só esse pedacinho, e aos poucos você vai vendo que tem muito mais além do que você tinha compreendido no primeiro momento. Pois é. Iruma-kun possui vilões, sim. E nem todos os arcos lidam com esses vilões, porque a Iruma-kun tem a coragem de ter um ritmo diferente do que os shonens atuais possuem. Então tá. O que acontece? Se você acompanha One Piece desde o começo, você vê que One Piece mudou o ritmo. Sim, mudou bastante. antes tinha um ritmo mais lento, você ia na luta de cada pessoinha, você via o que acontecia entre o arco e outro. Depois do time skip, o Oda engatou a quinta marcha, acelerou e não parou. Você chegou em Dressrosa, já engatou em Zoan, já virou um ano e... Estamos agora em Egghead. Iruma Kondão, você tem o arco do festival de level up da escola, que é queimada. Pronto. Depois você vai ter o arco do festival de música, que não é nessa ordem, mas tem um festival de música no mangá. Uhum. E você tem os arcos fechadinhos, porque eles estão lidando com aspectos diferentes da história. E eles têm um ritmo que não importa se você quer que as coisas aconteçam mais rápido ou mais devagar. Elas são um mago que chegam exatamente no horário que elas precisam chegar. Entendo. Isso é muito corajoso na situação atual dos shonens. Pois é. Mas assim, por que eu falei que o vilão dessa temporada, dessa maneira, porque assim... Como você mesma disse, você faz um primeiro arco, fecha. Aí depois você vai num próximo arco e também fecha. Mas você as coisas são levadas de um para outro, porque todas as ações que o Iruma conta têm consequências que o Iruma toma. Sim. Mas é aí nesse ponto que eu já trago para você. Porque nessa primeira temporada... Os dois vilões do qual a gente fala, pelo que eu pude perceber, é o Baal e o Kiryu. É, então, eu tô no... Ó, vou te contar. Tô no capítulo 291 do mangá e o Baal ainda não fez nada. É que assim, o Baal, ele é mais como mandante nessa primeira temporada. Porque é ele que tá por trás do Kiryu. E eu não queria falar do Kiryu porque eu não quero dar spoilers. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o Kiryu, a gente vai dar um pouco de spoiler, sim. Porque o aviso de spoiler. Porque o aviso de spoiler já foi dado. Uhum. Só que a gente não vai dar nenhuma. Não vai dar nenhum spoiler a partir da segunda temporada pra frente, né? Tá bom. Mas é que se o Kiryu aparece antes do Iruma. Saber que a Crossell é uma idol, eu acho que o anime mudou as coisas de ordem, talvez. Como é que as coisas acontecem no mangá. Eu vou. A gente vai falar um pouquinho sobre o Kiryu, como a gente vê no mangá, como a gente vê no anime. E aí depois a gente vai discutir o que acontece em cada parte do anime, e aí você vai me dizendo se foi alterado ou não no mangá. Combinado? Pode ser. Então tá. O Kiryu, a primeira vez que a gente encontra ele no anime, é um veterano. Ele tá no segundo ano do colégio. E ele é o cara que tá no Bukatsu do... No caso, o nome do Bukatsu em questão são os... O que é o nome do Bukatsu, caramba? Bukatsu são os clubes escolares. Não, eu sei, ele mas... Ele conta no clube de desenvolvimento de itens mágicos. Não, eu sei, mas eu tô falando que dentro de Irumakun, o nome dado é outro. Eu tô tentando lembrar o nome que é dado pros Bukatsus dentro de Irumakun. Ah, a tradução do mangá só falou clube. Ah, só clube mesmo? Não, é que no anime eles deram outro nome. Mas enfim, é basicamente isso. Ele é o único membro do clube de artigos mágicos, né? E o Iruma conhece ele... Você quer dizer Batoru? É isso. Batalhadores é a tradução. Esse é o nome que é dado dentro de Irumakun, pros Bukatsus. Que no original é dito como Battler... E na tradução ficou batalhador mesmo. Ok. O Kiryu, ele aparentemente é um cara muito tranquilo, muito aquele cara que... Que é o cara que sempre apanha dos outros, entre aspas, né? Ele tem uma saúde muito frágil, ele tem pouco poder, aparentemente. Não, então, o lance é, não é que ele é fraco, é que ele tem pouca mana. É essa. Sim, ele tem... ele tem pouca mana. É por isso e que ele tá no clube de aparatos mágicos, porque ele precisa complementar a habilidade mágica dele com itens que ele não consegue fazer sozinho. Sim, exato. Só que, convenhamos, dentro da sociedade demoníaca, quem tem pouca mana é considerado fraco. Sim, tanto que ele era rank 3. 3 ou 2? No anime é dito que é 2. Nossa. Ok. Tanto que, pouco tempo depois que o Iruma entra pros batalhadores dos artefatos mágicos, o Iruma sobe pro nível 2. Por causa da prova da queimada. Nossa, então o anime de fato tá tudo fora de ordem. Não vou comentar do anime não, gente. E a partir daí... É que assim, eu também posso estar alterando um pouquinho a ordem com a qual eu tô falando também. Mas... Se eu não me engano... Peraí, deixa eu dar uma relembrada. Primeiro ele sobe pro nível 2... E depois vem o negócio dos batalhadores. Porque ele treina primeiro queimada em casa com... Exato, é isso que acontece. Você tem... Primeira coisa ele que treina acontece, primeiro com a ópera. Primeira coisa que acontece, Irumakun, é você ter o summon de família. Aí depois você tem a corrida de flying. Aí depois você tem a queimada. E aí você... Tem que entrar no clube escolar e tem o arco, exato. Sim. Não, a ordem é essa mesmo. Eu que coloquei fora da ordem correta. Mas assim, quando o Iruma já entra nos batalhadores de artefatos mágicos, ele já é nível 2. Sim, porque o Iruma já pegou um level jogando queimada. Sim. E a partir. E ele tá no mesmo nível. Que tá o Kiryu? Sim, porque eu. Ok, entendi. Tanto que o Kiryu, ele é. O Kiryu, ele é. Senpai do Iruma. O Iruma tá no primeiro ano, assim como as modelos sempre esqueço o nome dela. A Clarin. O Kiryu, ele tá no terceiro ano. Sim. E ele é aquele tipo do cara que, aparentemente, é aquele cara que não fede nem cheira. Não, vamos dizer, então, bem é a grosso modo. É passivão ele, mesmo. Ele tem uma vozinha calma, ele vai falando, não, tudo bem, me atropelaram, hahaha, que engraçado, tô sangrando. Né? É bem nesse nível. Só que aí a gente vê que ele tem uma... Ele tem uma questão da raiva demoníaca muito forte em si mesmo. Porque o inferno do jeito que... O mundo inferior como tá agora é explicado por que eles não são demônios sanguinolentos que matam todo mundo. Isso eu achei uma coisa do caramba, porque... Meu, toda a história que vai mostrar um demônio... Ou o demônio é sanguinoleiro e que mata por diversão. Esse é o primeiro trope. O segundo, sucubos, porque sim. E o terceiro a gente vê um pouco no TCI Chitara Slime da Taken. Que também é um pouco diferenciado. Mas aqui em Irumakun, o fato de você ser um demônio... Não é muita coisa diferente de um ser humano. Por quê? A parte da raiva deles... É tomada por alguns eventos que aplacam a raiva dos demônios. Isso é mostrado nos três últimos episódios da primeira temporada. Tá, então falando ou sem falar, o lance é que o Kiryu é uma Paola Bracho da vida, sabe? Ele é uma venenosa. Sim. E ele tem uma agenda própria, ele quer destruir o status quo. ele tá fazendo isso, não é necessariamente a mando do Baal, porque o Baal recrutou o Kiryu justamente porque o Kiryu tinha uma natureza parecida com o que ele já buscava. Sim. Então ele meio que deixa o Kiryu viver a vida dele e apoia. E aí o lance é que eles estão querendo quebrar alguns estabelecimentos colocados pelo antigo rei dos demônios que desapareceu. Sim. E assim, no caso do... O plano principal do Kiryu em conjunto com o Baal, que o Baal só aparece dando aquela força, tipo, aquela força psicológica pro Kiryu. E financeira, o Baal é um dos 13 demônios que estão logo abaixo do Sullivan e dos amigos. Dos outros dois, sim. Dos outros dois, exato. E assim, ele dá um suporte financeiro e dá um suporte, vamos dizer assim, mais psicológico, né? Tipo, incitando ele a fazer o que ele quer. Não dá pra chamar de apoio emocional, porque é justamente o oposto disso. Exato, vamos dizer assim, apoio emocional às avessas, vamos dizer assim, né? Apoio emocional, só que não. Isso. E o Kiryu Ami, ele é aquela coisa, ele quer destruir o colégio porque ele quer acabar com essa história de classificação. Porque ele foi zoado o tempo todo por causa dessa questão dos níveis, porque ele tá no terceiro ano e ele é só nível 2. Mas o ranking não tem a ver com a escola. Então. O que o Kiryu queria fazer era destruir a escola como símbolo para mostrar que os rankings não mereciam fazer sentido, para se vingar dos caras que fizeram bullying nele e para avançar o plano do Baal. Sim, não era exatamente. Tão simples quanto... Ah, não, porque... Não, mas é isso mesmo. A questão é que a parte do Kiryu, vamos dizer assim, era só acabar com o colégio e acabou. O resto do plano do Baal é outra história. Não era só acabar com a escola. Tinha mais coisas, só que como não aconteceu... As explicações foram feitas em arcos mais no futuro. Sim. As explicações vão pra segunda, terceira e temporadas à frente. Bom, a voz do Kiryu no Japão é de Ryota Osaka, que fez trabalhos como Sadao Mao, Hataraku Mao-sama, que é o personagem principal de Hataraku Mao-sama. Mano, é um barato. Stas Charlie Blood, de Blood Lad. Esse, infelizmente, eu ainda não assisti. E Marco Bot, de Shingeki no Kyojin. Tem uma boa flexão vocal, ele. E aqui no Brasil, temos o Vitor Melo, que entre outros trabalhos ele fez o Soma Asman Kadar, de Black Butler, Kuroshitsuji, né? Lars Ui Metallicana, do Bastard Remake, que é o Dragãozinho. E o Midnight, que de Fairy Tail. Outro que também tem uma amplitude vocal, um alcance vocal absurdo, velho. Putz, grilha. E o Baal é um veterano do trabalho, de como Seiyu, cara. Bota veterano nisso, porque, assim, o Baal, a única coisa que a gente sabe a respeito dele são duas coisas, pelo menos por enquanto. A primeira é que ele é um dos 11. 13, tudo bem. É que, assim, sempre... Irumakon tem muitos trocadilhos com os números 666 e 13 e números que... Comumente dá um azar. Todas as coisas, tudo Irumakon tenta juntar esses números. Sim. Então tem um evento escolar que vai durar 6 dias, 6 horas e 6 minutos. Ah, e aí a sala do Irumakon tem 13 alunos. Aí quando eles vão tirar foto, eles colocam os dedinhos fazendo 666, ao invés de fazer tipo victory pose, sabe? Tem todo esse flavor. Sim, exato. E no caso do Baal, você tem... ele é um dos 13 membros. E também vamos dizer assim, o responsável. Ele fica como um dos responsáveis pelas ações tomadas pelo Kiryu nessa situação toda que rolou na primeira temporada. Uhum. Ele quer, pelo que, como você mesma disse anteriormente, Rita, ele quer fazer com que o mundo inferior seja o que era na época do antigo Rei Demônio. Isso fica muito claro, inclusive. Existem vários mistérios ao redor do antigo Rei Demônio. A única coisa que a gente sabe do antigo Rei Demônio é, na primeira temporada, é que ele sumiu. Ponto. Não, a gente também sabe o nome dele. O nome dele é Derkila. No mangá ele apresenta o nome do antigo Rei Demônio, né? Se eu não me engano. Sim. Isso tem uma importância. Sim, beleza. Bom, a voz do Baal lá no Japão é de Junichi Suabe. Esse cara é muito, muito experiente como seiyuu, cara. É porque assim, eu fiz uma sacanagem com a Rita na pauta, porque eu coloquei todos os personagens com quem eu já trombei com esse seiyuu no meu mundo de anime. E assim, são mais de 10. E eu vou falar pelo menos 3, conforme o que a gente já tem aqui. Que é o Grimmjow, ele fez o Grimmjow Jacker Jacks em Bleach, o Jay-Ha em Akatsuki no Yona, e o Yami Sukehiro de Black Clover. Mas ele fez vários, vários outros. Ele fez o Ganância de Fullmetal Alchemist, ele fez o Free de Justine de Fairytale, ele fez o Archer de Fate Stay Night, ele fez o Eren de Orion de Cavaleiros do Zodíaco Omega, Akira Hayama de Shokugeki no Soma, Shota Aizawa e Razorhead de Boku no Hero Academia, Victor Nikiforofo de Yuri on Ice, Bekoli Synthesis 1 de Sword Art Online, Alicization, War of the Underworld. Ele fez o Sukuna de Jujutsu Kaisen, ele fez o Kohachi Inogami de Kimono de Ren, ele fez o Hermes de Shumatsu no Valkyrie e por aí vai. Nossa, pra você ter uma noção, quando eu fui fazer a pauta e busquei o Junichi Suabe nas minhas fontes pra poder trazer pra vocês, eu demorei 15 minutos rodando a página pra cima, porque eu sempre pego do mais antigo pro mais novo, né? E eu demorei 15 minutos rodando a página pra cima, porque eu tenho a questão de ler cada personagem, né? E demorou pra caramba, velho. E aqui no Brasil, a voz dele é do Diego Marques. Ele fez, entre outros personagens, o Shikadai Nara, de Boruto, o Raida, de Agretzko, que eu tinha colocado de propósito por causa do Nerdmaster, e o Príncipe Kelby, de Cannon Busters. Cara, uma coisa que eu tenho a dizer a respeito de Iruma-kun. Porque o restante da história a gente já meio que passou enquanto a gente tava fazendo aqui o episódio. Meu, é um anime divertido, uma história divertida, que traz pontos de cada parte em que o Iruma cresce como personagem, como, entre aspas, demônio, né? Mesmo não sendo um, nessa primeira temporada. O quanto que ele se linka com Asmodeus e a Clarinha, o quanto que ele se linka ao restante da sala, com o restante dos demônios que estão na sala dele, o quanto que ele vai se linkando com a Amelie, o quanto que ele vai se o quanto que, tanto que o último episódio do anime, aliás, o último é, o último. Ele fala o quanto que o Iruma se acostumou a viver no mundo dos demônios. Ele olha pra toda aquela paisagem e ele acha aquilo lindo, porque ele se acostumou tanto que ele não acha mais estranho. Tanto que no final do Festival dos Batalhadores, antes ele achava estranho cantar o hino dos demônios, o hino da escola dos demônios, né? Porque falava de comer humanos, os caramba 4 e papapá. Quando ele tá no final do Festival dos Batalhadores, ele tá cantando junto com o pessoal, velho. Pra você ver o quanto que ele já se acostumou com aquele mundo. É, eu gosto de Iruma-kun porque não só tem o desenvolvimento do Iruma, como tem o desenvolvimento emocional de vários dos personagens secundários. Sim. É um anime escolar que não tem uma sala de aula com 40 pessoas, ou seja, que você vai focar em 4 e o resto vai virar personagem secundário de fundo. Então, por exemplo, eu gostava de Negima. Negima, a sala da Negima chega, pá, 31 pessoas. Mano, você nem lembra das bonecas. Quando você chega na cena, você fala, quem é essa mesmo? Ah, ela tá aí desde o começo. Ah, é? Não lembrava. E Iruma-kun não, ele se dedica a cada um dos personagens em si. E isso é muito legal. Cada um deles tem um trauma diferente pra superar. E a relação com Iruma é positiva nesses aspectos. Iruma-kun, se tratando de um mangá escolar, ele tem personagens visualmente icônicos, então dá super pra fazer cosplay de todos eles, e eu acho super, super recomendo, gente. Arruma uma coisa colorida, vai fazer cosplay de Iruma-kun. Pois é. Eu acho que, por ser um slice of life, ele está fadado à falha, porque os slice of life não estão indo muito bem atualmente. Mas é um isekai e é um slice of life num contexto que Iruma-kun tá aprendendo muito sobre o mundo ao redor dele e sobre ele também. É uma história desse crescimento que acontece com as pessoas no colegial. E esse aspecto é feito muito bem. O Iruma-kun, antes, ele tava muito preocupado com sobrevivência. Agora que ele tá num lugar um pouco mais confortável, ele já tá começando a pensar no futuro, a pensar na menina que ele gosta, a pensar em o que ele quer fazer, o que ele quer ser quando ele crescer. E isso é muito da hora, bicho! Porque tem uma conversa com o Sullivan, que o Sullivan fica, eu não me importo com o que você queira, eu só quero pavimentar o caminho pra qualquer escolha que você queira tomar. Mano, isso é muito bonito. Puta que pariu, Iruma-kun é muito bom, é um dos meus mangás favoritos. Agora vocês entendem o porquê que a pauta é da Rita. Agora vocês entendem porque eu sempre... Nossa, eu não sou insistente na hora de insistir pras pessoas lerem e assistirem mangás. Eu não fico tipo, ah, assisti tal coisa, assisti tal coisa, assisti tal coisa. Eu vou pontual. Jorge, você tá com tempo livre? Você não quer ver Iruma-kun, não? Vai ser uma pauta da hora. Aí o Jorge, ah, acho que eu vou dar uma olhada. Sabe, esse tipo de coisa. Não, mas é. Assim, o legal é que assim, quando eu trouxe a Rita pra equipe, eu fui perguntar pra ela, obviamente, quais são os animes barra mangás que você gosta pra gente transformar em pauta? Eu lembro como se fosse hoje a primeira resposta da primeira obra que ela citou a respeito disso foi exatamente Iruma-kun. É, eu quero muito que saia no Brasil, bicho. É muito melhor que My Hero Academia, vocês ouviram isso aqui? Briguem comigo no Twitter. Arroba Rita Isaka. Você quer brigar um pouquinho com a Rita, além de pro pessoal dela que vai estar aqui no post, inclusive? Manda um tweet aí pro FF Underline Animesphere, pô. Vamos começar essa discussão. De resto, gente, a opinião da Rita, ela já foi dada pelo episódio inteiro. Tá claro que a pauta é dela e que ela ama pra caramba essa obra. Cara, além de tudo, o traço do mangá é muito bonito, bicho. Leia o Iruma-kun. Mas é, bem por aí. Agora, a minha opinião a respeito, assim, não é a primeira vez que eu vejo algo do gênero. Claro que a combinação de Slice of Life, Colégio e Demônio é a primeira vez que eu vi. Mas Slice of Life, Colégio e alguma coisa diferenciada, eu já vi vários. E mesmo em cima desse trope, o Iruma-kun se destaca. Porque ele leva tudo isso daí a sério quando tem que levar. E na comédia quando tem que levar. E a maioria do tempo, você tá rindo junto com o Iruma-kun. É um barato isso. Sim. E assim, a trilha sonora do anime foi algo sensacional também. Porque eles escolheram a dedo. A abertura... é aquela coisa pra te chamar e vir brincar com você. É quase a Clarinha chamando você pra brincar. O encerramento traz as meninas pra dizer que as demônias também são cute, kawaii, bonitinhas. Sabe como é que é? E isso daí eu acho um barato, velho, porque de várias maneiras... não foi pra menos que quando eu peguei Iruma-kun pra assistir,